Renato 35, 18. 35437, bom dia, se possível, Leda. 1935, bravo. Salvador, Papa Leópolis, bravo, decolado. Então, 90, não sei se foi.